A guerra está chegando aos céus. E seu pai estará lá, lutando pelo seu futuro. As almas de todos os homens são imortais. Porém, as almas dos justos são imortais e divinas. Tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, que tudo vai melhorar. Tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, ela te faz caminhar. Tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, você vai se libertar. Tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, ela irá te salvar. Tenha fé, irmão, a fase ruim vai passar. Mantenha a sua coragem pro mal não te derrubar. Não perca sua vontade, não perca seu equilíbrio. Continue na estrada, controle seu livre-arbítrio. Quando chegar no escuro, não irá se preocupar. Ao lado de Deus, ele te fará caminhar. Tudo irá mudar, você vai se libertar. E no caminho certo, conseguirá se salvar. Tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, que tudo vai melhorar. Tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, ela te faz caminhar. Tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, você vai se libertar. Tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, ela irá te salvar. A fé move montanhas, move seres de luz, que conduz a uma trilha que leva a um só caminho. Sozinho tu não estás, acredite em Jesus. O seu corpo é nosso pão e seu sangue é nosso vinho. Maior fé não existe, não basta só dizer. Tem que crer de verdade e senti-lo na veia. Na ceia os irmãos, a família e os amigos. Peço proteção pra que a coisa não fique feia. Tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, que tudo vai melhorar. Tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, ela te faz caminhar. Tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, você vai se libertar. Tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão, ela irá te salvar. Tenha muita fé.